Príncipe Negro Retrô. A verdadeira lenda viva das aparelhagens. Toca DJ, o povo quer dançar. Bosco Guimarães, Assis Produções. Segura o braga aí. Não adianta fugir, o nosso som é como um vírus no ar. Está nas AMs, FMs, sempre em primeiro lugar. Por que fingir, se o brega toca o seu coração? Você vai ouvir, vai dançar. Olha, a moça do Pula Pula tá mandando avisar que o Pula Pula já tá liberado pra galera pular de montão lá no Pula Pula, olha. Libera 5 minutinhos pro rebelde daqui a pouquinho, tá? Alô, Hugo! Na praia, nas boates e danceterias. Alô, Hugo! Internet e televisão. Meu trio no carro. Lá no Pula Pula, Hugo, vai! O brega pop é a nova paixão. Toca DJ, o povo quer dançar. Ao seu DJ, deixa o brega rolar. Toca DJ, o povo quer. Toca DJ. Eu estou querendo conquistar você, meu bem. Mas eu não sei dançar. Se você gostou desse refrão, você pode me ensinar. Eu estou querendo conquistar você, meu bem, mas eu não sei dançar. Se olha o bragão no retrô. Esse refrão, você pode me ensinar. É só dar um passinho pra lá e também dois passinhos pra cá. É um, é dois, que coisa genial. Dançar o brega é tão legal. É só dar um passinho pra lá e também dois passinhos pra cá. É um, é dois, que coisa genial. Dançar o brega é tão legal. Fala, meu parceiro, fura olho! Olha, fura olho, não vai furar olho errado, hein? Pelo amor de Deus, hein, fura olho? Bora pra cima! Como já diz o meu amigo professor do brega aqui, Marques, essa é a dança do brega, meu irmão. E é assim que se aprende, nesse rabo esfrega gostoso. Venha, eu estou querendo conquistar você, meu bem, mas eu não sei dançar. Se você gostou desse refrão, você pode me ensinar. Eu estou querendo conquistar você, meu bem, mas eu não sei dançar. Se você gostou desse refrão, você pode me ensinar. E agora? É só dar um passinho pra lá e também dois passinhos pra cá. É um, é dois, que coisa genial. Dançar o brega é tão legal. Olha o bregão! É só dar um passinho pra lá e também dois passinhos pra cá. É um, é dois, que coisa genial. Dançar o brega é tão legal. Você vai girando, girando, girando. Soltaram as gatas, meu irmão, é muita onda. Ei, você, pega minha mão no meio do saco. Vou te ensinar. Eba! É um, é dois, um passinho pra trás. É fácil de aprender. Girou. Soltaram as gatas, meu irmão. do Jovem. Dançando brega comigo é um, é dois, um passinho pra trás. Olha, mas nesse carnaval também, meu irmão, tem muito pirangueiro, né? Vou te contar, hein? Tem cara que sai liso. Eu fumo, mas eu não trago. E quando trago, não dou pra ninguém. Eu bebo, mas eu não pago. Só me embriago às custas de alguém. Eu fumo, mas eu não trago. E quando eu trago, não dou pra ninguém. Eu bebo, mas eu não pago. É o famoso chupa-gelo. Só me embriago às custas de alguém. E aí, danado? A galera diz que eu não pago uma menta. Só vou no vácuo. Aí, Lorena, tem muita dança, né, Lorena? Sou bom de papo, a turma comenta. Ainda pago o sapo quando ninguém quer pagar nada. Meu jeito é esse, eu chego sentando a mesa, pegando um copo, tomando a cerveja. Não pago a despesa, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Sou pirangueiro. Vai dançando no bregaço e o rebelde vai tocando, vai tocando. Príncipe Negro. É bom que o rebelde já começa na pressão, trazendo a galera, trazendo o bulião. Bloco na Languaça 2019. Príncipe Negro. E ela chegou. Quando ela chega numa festa, a galera se levanta e alguém se adianta, tira logo ela pra dançar. E aí o Gão? Não me deixa nem sentar. Tá aí a música do Gão, meu irmão. O seu corpo é leve como o vento. Fico logo quando penso que um dia em meus braços ela vai estar linda a bailar. Fico a esperar. Pra frente e vai pra trás. Eu vou te levar. O ritmo é quente, a noite é curtição. Tem pacudinho, vagabundo e lá. Um ladrão pra lá. Tem muita gente chegando. Ladrão pra lá. E o nosso brega agora vamos dançar. E bate esfrega e vem. Esfrega, balança e vem e vai. Eu vou te levar. Pra frente e pra trás. É bom demais. Dançando sem parar. Moreninha. Olorinha, eu vou te levar. E a ruivinha? No embalo desse som. Alô, garçom. Não deixa o copo secar. Fala, meu parceiro Rodrigo Carvalho, já na área. Tome Gugão disfarçado hoje de boneca velha. Alô, Gugão. balançar, vem sacudir e agitar. O meu carequinha balança, César Real hoje. Vai pra frente, vai pra trás. Esqueceu a fantasia dele. O ritmo é quente, a noite é curtição. Tem pacotinho, vagabundo e ladrão. Ladrão pra lá. A gente chegando de todo lugar. O nosso brega. Famílias e irmãos, coragem na área. Esfrega, balança e vem. Bonequinha. No embalo desse som, aluga som, não deixa o copo secar. Você que dá valor de chupar o picolé. Eu ando pela cidade vendendo picolé. Tem de toda qualidade, do jeito que o freguês quiser. Também tem sacolé. Torço pro sol fica quente, mas se chover não ligo não. Volto pra casa contente. Amanhã, quem sabe amanhã. Picolé. Tem de toda qualidade. Aqui é o Retro fazendo a sua retrospectiva. O sopro só fica quente, mas se chover não dá. Retro. Vou tocar uma música pro Gão. Amanhã, aqui, né? Quem sabe amanhã. Mas assim não. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Alô, Gão! Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Aplique o professor Xavier. Primeiro peço me levar a um arrastão. Depois seguiram no juro, nas indas. Aqui no Bengola. Nunca me deixou em paz. Já me levaram de laranja bem lá de São Brás. Bode expiatório. Eu sou laranja, você é laranja. Olha o laranja, meu filho. Bode expiatório. Bora lá, Bahia! Laranja, também és laranja. Bode expiatório. Eu sou laranja, você é laranja. Bode expiatório. Ele é laranja. Não fui eu, doutor, não fui eu, doutor, não fui eu, doutor, não.

Esse é o passo do gererê, é fácil de aprender, sei que você vai gostar. E vai descendo, vai. E vai subindo, vai. Esse é o passo do gererê, é fácil de aprender, sei que você vai gostar. Henrique aí dos irmãos Coragem, já dando daquela broga, Henrique. Você é minha gata, você é minha paixão. Eu te quero nos meus braços, bem no meio do salão. Vem minha tchutchuca, vem com o seu filé. Mexe, mexe com jeitinho, mostra tudo que tu é. Oh, nessa cintura, oh, no brega funk. Oh, nessa cintura, valendo tudo! Segura que é o bloco da Manguaça! Príncipe Negro Retro, ele chegou pra você recordar os melhores anos da sua vida. Ó, toca isso aqui, ó. Bora roxar um pouquinho, vai! Romeu, a voz que apaixona. Arrojando um pouquinho na manha, retrô, alô Bingola. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, você não paga minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? E aí? Mas mesmo assim, vou te explicar. E o nome dela qual é? O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Príncipe com DJ Zedilson e Edielson e com DJ Rebelde. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Príncipe com DJ Zedilson e Edielson e quem mais? E com DJ Rebelde. Romeu, a voz que apaixona. Arrojando na manha. Quero saber quem tá aí vestida de Jennifer hoje. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, você não paga minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. Cadê a Geminha? Ela é Jennifer. Eu encontrei ela no Príncipe com DJ Zedilson e Edielson. Olha quem arrastou, olha. E com DJ Rebelde. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Príncipe com DJ Zedilson e Edielson. Tem uns que veio disfarçado de Jennifer, mas tem outros que vieram disfarçado. O nome dela é Jenny. Romeu, a voz que apaixona. O estouradinho. E aí, Marcos, a hora, hein, Marcos? Não, hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Minha casa, não. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar. Manda um abração, minha igreja amiga Juliana Produções. Minha casa, não. Tá na área, minha casa, não. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. São, ela vai no chão, chão, ela vai no chão, chão, ela vai no chão, chão, chão, ela vai no chão, chão, chão, ela vai no chão, chão, ela vai no chão, chão, ela vai no chão, chão, ela vai no chão, chão, ela vai no chão, ela vai no chão. Hoje eu vou ficar loucão, Miriam. Ela vai no chão. Vou parar lá em Coraci hoje, meu irmão. Ela vai no chão. Ela vai no chão. Hoje eu vou ficar. DJ Vinho, DJ Neto, saudade, o meu maestro Romeu, lá do Búfalo, recordações. Hoje arrebentando lá no Damasceno, amanhã nós vamos lá. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha Príncipe casa, não. Negro. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Hoje eu vou virar Fábio Assunção, são, ela vai no chão, chão, ela vai no chão, chão, ela vai no chão. Com certeza, Fabiola. Vai no chão, chão. Eles que fizeram a abertura do Bloco Maguaça, domingo, e arrebentaram o buraguinho. Chão, chão. A parcela do Búfalo, recordações. Vai no chão. DJ Neto, DJ Silvinho, DJ Carvalho. Não, toda a empresa Búfalo, estão de parabéns. Ela vai no chão. Sucesso! DJ Elson dá um show, DJ Rebelde que agora vai tocar. Eu vou fazer um pé pra você se... E agora? Ei, moço, desça daí. É, rapaz, desce daí. Romeu, a voz que apaixonou. É, rapaz, o que ele tá fazendo aí? Qual é desse cara que tá ali no quarto andar, espendurado, tentando se jogar? Eu fiquei sabendo, foi gaiada sua amada. E a desgraçada garçom Romário, ela vivia na mesa do cabaré. E seus amigos tentaram lhe avisar, mas meu amigo, bora Romário, saia dessa agonia, venha pra mesa de bar. Desça daí, seu corpo, desça daí. Desça daí, seu corpo, desça daí. Desça daí, chifu. Desça daí! Desça daí, seu corno, o que é que há? Você ganhou, foi daí, não foi asas pra voar. E a gente vai descer no Bloco da Mambuja! O nosso retrô na área! Era o que você queria? Então toma! Príncipe Negro Retrô! Ele chegou! Ora, Bingolo! Bingolo! Meu repertório é outro hoje, hein? Take you, I'll keep you in safety forever. Protect you, I'll hide you away from. Bora, irmãos, coragem na área! Alô, potente! Negro. Príncipe Negro. Tá dançando É o maestro, é? É o maestro, é? É, meu filho, é o maestro! Relembrando os bons tempos da beirada! Mete ficha, meu maestro! Bora que me engolou! Pita no ar! Abraçamos Rebelde no edifício do dia aqui do Redrô. Valeu! Um abraço pro Mudo. É o Mudo, é? Tá difícil adivinhar o nome dele. Abrindo espaço no universo tecno. Bora, bigodinho, que eu trouxe meu HD externo hoje. Toda a família, Jobitel na área. Alô, Jobitel! Joga, joga a mãozinha pra cima. Quem se lembra desse aí? Do retrô. Sua boca na minha gosta, preciso tanto de você. Vem meu bom, vem me aquecer, vem me encher de amor. Os passos na escada, desses olhos de prazer. Meu corpo, meu corpo, seu, minha coma. Só que é do príncipe. Príncipe negro. Príncipe negro. Joga a mãozinha pra cima e faz o pé. Joga a mãozinha pra cima, só quem tá feliz aí. Menino, muito que te quero ser. De livre arbítrio andei na contramão do nosso gostar. My love, I'm crazy for you, my life. And said I love you, my love. I'm crazy for you, my life. Tô parceiro Joãozinho Brandão, lá do Clube Apeti, aguarde o retrô por lá. Minha louca paixão sempre acelera o coração só de pensar no nosso amor. Só pra viajar, onde meu bem querer, só pra vir levar. Me beije como eu sempre quis. E aí? Vendo você vem me dizer. Família Jobitel na folia da área. Para de ajudar o Unimed pra relembrar. É ele que eu vou dançar. Dá de retrô. Eu quero pra você ficar parado. Quando ver o Unimed tocar. Quem não dançou agora vai dançar. Sou potente que é de arrasar. Comanda o fenômeno do FG Alu. Com a banda. Bora, bigodinho! Príncipe Negro. Lembra dessa aí, né? Só pra viajar! É o som que veio pra mudar. Ele é potente de digital. Também com a gente o casal Red. Lá do Cineralda com a gente. Bora, vão! Tamo junto, hein? É o som que agita muito. Bora, Juju! Juju e a Mila. Bora, Mila! Francisco e a Jô também. Fechado no retrô. Príncipe. gordinho doido de babão. Bora, meu irmão, que eu tô no bingola. Sabe aquelas noites quando bate a saudade e a gente nunca sabe o que vai acontecer? Sozinha no meu quarto. Grande amiga Gabi Brechão, da amiga gente. Que eu faço? É o Gione, o Melo. E as amigas do Retrô, obrigado. Pra dançar, pra tentar te esquecer. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Encontrar outro alguém. Já cansei de sofrer. Bora furar olho, bora furar olho. Já nas mãos aí do meu grande amigo Gão, da gente. Os copos do Retrô. Estampados e bordados em um copo, tá, gente? Não é colado, hein? É estampado e colado. Só pra relembrar. Eu vou ser Diana. Davidson Reis. Príncipe Negro. Banda William. Alô, Bengola. Minha irmã, ainda não tomei nenhuma ainda. Tô só aquecendo, tá? Bora! Não consigo respirar, assim te começo a pensar. Vou viver pra te amar, mas quero que eu te poder ver. Eu vou só te amar, e quero só te amar. Eu vou só te amar, e quero só te amar. Eu vou só te amar, e quero só te amar. Eu vou só... Valeu, Mila! E quero só te amar. Vai. amigo Jirico, equipe pau na máquina. Menina danada pra dançar um brega. Bora, Jirico! Menina danada pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Mexe, segura o retrô no bigode. Eita, menina danada pra dançar um brega. Eita, menina danada pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Fechado no retrô. Vambora, embora, mano. Junta logo o teu pano. E a baladeira, o popocô já vai zapar. Te passa logo o estado. Família explosão na área, família. Aqui, vamos logo se mandar. Vê se não esquece. Bora que o popocô tá ligado. Você pediu. É boa, mas eu tô vendo que tem superlotação. Nós vai contra a maré, eu prefiro ir a pé. Pois salva-vida só tem matriculação. Não sei nadar. Quando chegamos no outro lado, agora com pé na cidade, a fulhancada é geral. Juntos humanos vamos tomar uma rodada de cerveja bem gelada. Pois eu quero é passar sal. Bloco da Manguaça 2019. Sucesso! Lembra da Raimundinha, filha da Teta e do finado Nicolau. Se mandou pra Belém, não tem pra mais ninguém. Se chama Raim com Priscilone no final. Deixa de ser tão fabulagem, mundiquinha, porque tu já fosse mini, sabe o que eu quero dizer. E agora? Mas eu te ia banhando em garapé, e aí voltava a pé, eu te botava pra gemer. Horas da bonia. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima aí. Dança um brega. Dança um brega. A verdadeira lenda viva das aparelhagens.